Corre Salvador, Papatano, Kilo 1, Romeu Oscar. Confirma que chamou? É o Papatano, Kilo 1, Romeu Oscar. Visual Alfa 17, está na Fã da Seata. Kilo Romeu Oscar, continua em aproximação, agora de pista livre. Gente, Oscar. Azul 402, Salas 38, libera direita, Saluno 21, decimal 1. Direita 211, 402, bom dia. Bom dia. Controle, o Johnny Joss em Paripe da comprou os pés. Tava fala Tchad em Índia Oscar, mas essa versão Kilo Romeu Oscar, reporte Ceasa. Reportar a Ceasa, vai manter a separação, o Johnny Joss. Grau 119. Reporte 7, Kilo Romeu Oscar. Papachada em dia Oscar para ingresso de curso de tráfego, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 11895 da presente, grato, Chani de Oscar. Torre ao Papachada em dia Oscar. Papachada em dia Oscar, número 2, aguarde pista livre. Número 2, aguarde a pista livre, Chani de Oscar. Autorize interceptar uma sinal com base pela direita. Chani de Oscar, afirmo. Dado Oscar, está visual com a aeronave nacional. Então 3436, acione identificação dessa via Bomed 1 para nível 050. O ajuste estava dando 015. Então 3436, aguarde. Pelo Romeu Oscar, sala 42, libera direita, frequência livre estacionada. Reingressando na final, Charlie India Oscar, da 197. Charlie India Oscar, ciente, posicionado, pista no 7, ventou no menos 0 grau, 099. Autorizado no 7, Charlie India Oscar, graças. Satélite Charlie de Oscar, Sol 44, Beck Trek atualizado da base. Oi, Salvador, é o Papa Romeo, Golf Sierra. Golf Sierra, livre acionamento, chame táxi. Oscar Romeo Golf, Whisky. Hotel Romeo Golf, já copiou, pessoal? E vê se na chave de decolagem. Oi, Salvador, Papa Romeo, Whisky Sierra, no pátio 3, acionado 4 a bordo, está pronto para o táxi. Qual o pátio? Pátio 3, senhora. Whisky Golf Sierra, decola diretamente do pátio 3? Negativo, se autorizado, senhora. Diretamente do pátio 3, com pro azul, vento 170 graus, 109, chame fora do solo. É, Sierra. Oi, Salvador, mãe, estou embora. Boa tarde, é o 2710, ponto de espera do 10 pra. A 2710, mantém a ponto de espera. Meia, desta via para 2000 pés, autorizado ILS, é que isso aí da pista no 0, ajuste no 0, 1 no 5. Desta via 2000 pés, autorizado o X-Ray da 10.000 e 10.000 pés, desta via à direita para 055, por aproximadamente 10 milhas. Informa, sério. Está 343 metros para 3.000 pés. O ajuste não 0 no 5. 3.000 pés, 1.500, 3.433. Papa Romeo, Whisky November Alpha, acione identificação, desta via chegada a Gomed 1 para nível 050. Ajuste em Salvador, 10, 15. Até o 050. Serra. Estação 3436, Rebrando, né? Estação 3436. E atingindo 3, sobe, Estação 3436. Estação 3436, desce para 2.000 pés, aposta estabilizada. 2.000 pés, sendo estabilizado, né? Estação 3436. Nove meia dois, acione identificação dessa via Bomed 1 para nível 060. Ajuste em Salvador no 05, reduza para 2509. Bomed 1 para 060. Salvador, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, siga, por favor. Bom, eu sou o Mike Yankee, ajuste Salvador no 015, vou direto do farol de Itapuã. Deixo para 500 pés, reporte através de Pituaçu. Faça Mike Yankee, 500 e reporte aqui os pés para a frente do farol de Itapuã. Vai manter aqui 600 pés na linha do litoral, corredor Chester, tá com 4 agora. Gente, Papa Romeu Whisky Golf Sierra, mantendo linha do litoral a 500 pés, o ajuste em Salvador no 015, reposte farol da barra. Chamaram farol da barra, isso, Golf Sierra. Paulo, já me volta com o campo, pronto. Papa Romeu Golf Proda, pista 17, fora do solo 52. Proda, pista 17, só tá no Golf. Aso 2710, decolou 52, controle Salvador 119, décima 8. 19, 8, obrigado. Papão, meu, esse Golf Sierra, cheque responde, papão, não recebo mesmo. Recebe agora, senhor. Negativo, Escofia. Controle Salvador, Azul 2710, decolagem, se escuta. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 170. Via Conde 170, Azul 2710. Golf cruze o campo sobre a pista 17, agora de transferência. Vai cruzando sobre a pista 17, chegou dando transferência até uma Golf. 3436, chame a torre na frequência 118, décimo 95. 3835, 3436, fechou. Salvador, boa, 3436, final de 9 milhas, onda 3436, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Fecha. Desculpa, confirma o tempo total de voo, estimado topo. Estimado 1525, senhor. Sente o Whisky Golf Sierra, reporte farol da barra. Farol da barra, terra. Cruzou o 810. Sente, aguarde a transferência. Aguarde a transferência, tá comprovado qual é a ponta, tá? Sente. Estou 3436, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Lima pouso, 10, 3436. Então, meu Golf chama controle Salvador, 119, décima 8. Vai, chama controle até o meu Golf. Vou Papa Romeu até o meu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha medo do litoral 500 pés, o ajuste Salvador no 095. Atente a tráfego, o Oscar Mike Yankee, Serra Kilo 76, procedente de Manati para farol de Itapuã, nascendo 500 pés. Ok, senhor, vai ficar atento à aeronave, está mantendo 500 pés pelo litoral, o sobrevoo vai ser cabe a 500 pés, tá? Visual também com a aeronave na final da 1-0, até arrumar gol. É bom, meu, essa máquina aqui, confirma se visual com o tráfego 12 horas, 10 milhas, mantendo 500 pés no Robson 44. Fechou essa máquina aqui, chame a torre na frequência 118.95. Oscar Mike Yankee, confirme. Está na aproximação, se é possível, gostaria de fazer a aproximação para a terceira trilha. Ali para a Juliette, eu gostaria de fazer um ajuste de nível R. Gente, para a terceira trilha 5 e depois para onde? Ali para aquela estação em cima, eu acho que é onde tem um ajuste de nível R. Gente, aproxime para a terceira trilha 5, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, centrado, vai dar ponto sobre o farol. Charlie, India Oscar, mantenha a posição, tráfego no farol de Itapuã, prosseguindo para pouso na cabeceira 35, é um Sikorsky. Helicóptero pousa pairado na cabeceira 35 e livra na Lima. Oscar Mike Yankee, curte para a final da pista 35, pouso e pairado na 35 e livra na Lima. Ok, ciente, eu estou afastando duas milhas do farol. Ciente. Em curso de aproximação. Ciente, graças pela atenção. O 3745 olhar e manter pista no zero. 3745 aqui, mantém no zero. Só para o meu November Alpha, após estar de voo, o Serra do 366. Ah, November Alpha. Toma Golf, autoriza a proa do cabe. Só para o meu Golf, estou autorizado a manter 510 sobre o cabe. Quando necessário, irei solicitar que o senhor mantenha a linha do litoral. Perdão, você está autorizado ou mantém o litoral até o negócio? Estou autorizado, mas à frente tem o tráfego de aproximação para a final da pista 1-0. Irei solicitá-lo que mantenha a linha do litoral. Ok, senhor, ficará na escuta até o negócio, 500 pés no caso. Meu isso, November Alpha, desça para 250010, o ajuste no 095, está autorizado ILS Whisky da pista 10, reposta pisada. Desça para 250010, autorizado ILS Whisky da 10, November Alpha. Oi, bom, boa tarde, eu vou 1790, pronto no ponto 0 da 10. 1790, alinhar e manter pista 10. Ali mantém, pista 10, 1790, obrigado. Mike, pouso autorizado, pairado, cabeceira 35, vento 160 graus, 099. Oscar, Mike, ciente, livre pouso autorizado na cabeceira 35, grato. Salve, eu fico observando um atraso de conhecimento no setor, tem frequência de desabordação. Decolado 59, controle de Salvador 198-8. 198-37-45. Boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde. 137-45. 137-45. Contato radar na decolagem, suba via Salvo 1 para nível 360. Salve via Salvo 1. Salvador, o azul 27 no 0. Só licença, desvio à esquerda aqui pro a 42 por umas 25 milhas. Fecha azul 27 no 0, está autorizado desvios pro a 042 por 25 milhas. Ok, obrigado. Onde é a posição? Só 3745, mantém o perfil da saída. Vai bater a pista. Voo 1962, reduzo para 230 nós. Dispara nível 050. Eu bateu 050230 91 1501, libera direita na Lima. Acho que eu vou aqui antes, 500 graus. Decolou, zona 501, controle Salvador, 1-1-1. Alô, 098 para Salvador, 1-1-7-9-0, até logo. Zona 7, vento no 80 graus, 1-1-9. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-7-9-0, passa 1500 para o 370. Gol 1-7-9-0, contato radar na decolagem, tupa nível 370, direto, chamo. Direto Jamon para o 370, com 1790. Com 1962, pequeno desvio direito ali da formação. Com 1962, ciente do desvio, dispara nível 050. Hotel 050, com 1962. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, mantém a linha do litoral, 110 para evitar tráfego na final da pista, 10. Vai manter o litoral, sempre levando seu tempo. Alô, Hotel Romeu Golf, temos três tráfegos aproximando para a pista da... para a final da pista 1-0. Ok, grato. Sou de Salvador, Papapá Charlie India Oscar. Papapá Charlie India Oscar, mantenha o Cordeiro Axé, 1-1-1-1-1. Axé, 1-1-1-1, reportar para a barra, Charlie India Oscar, grato. Gol 1962, desça para 4.000 pés, reduza para 1-9-0, nós sai com o número 2 na aproximação. Tráfego número 1 agora, 12 horas, 7 milhas, com o Learjet 45 com 1.80 de ground speed. Afirmativo, reduzindo, descendo para 4 pés, gol 1.92. Chanel 356, acione identificação dessa via com médio 1 para o nível 060. O ajuste em Salvador 1015. Nessa prancha autorizado interceptar o curso localizador, deixa para 2.000 pés após estabilizado. Primeiro, 2.000 pés, tomar estabilizado o 1962. Salvador, 119 de 18. 19, obrigado. Catalmo, tráfego 3 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés no Robson 44. Tá com o mesmo GPS grato, Charlie Jones. Fui LS, isso não é lembrado. 90 horas, tá. Alfa, chame a torre, 118, decimal 95. Grato, boa. Olha, boa tarde, o voo 1956. Voo 1556, contato rodando decolagem, desculpa, via Sambo 1 para nível 360. Vente para o 360, quando possível, para o de Doclo. Mantém o perfil desta saída, voo 1556. Mantendo. Voo 1962, confirme estabilizado. Sim, Matheus. Voo 1962, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3295, 1962, graças. Tá 3378, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Way da pista 190. Tá ajuste no 095, a resposta pisada. Tá 3378, copia o controle. Azul 2710, tá livrando informações. Dá apresenta autorizaria, senhor, de uma coordenação para Caju pro Alfa Romeo 3.63. Aguarde, gol 1.790. Tá 3.745, chame sempre Recife na frequência 1.228, decimal 3.5, alterna 1.225, decimal 1. 1.22.35, alterna 1.251, da 3.745. Controle, Jardim de Oscar, farol da barra. Papapá, Jardim de Oscar, não há tráfego de conhecimento no setor, tem frequência livre para autocoordenação. Livre, até a volta, Oscar. Número 07, libera direita, Paulo 1021, decimal 1. 2101, liberal. 43. Efetua o backtrack Libra, agilizando. 1211. 1962, será que você está livrando da X-Way Eco, continua a aproximação, chame na DA. Tem uma de semana B, agora 9.10. Gol 1.790, chame Centro Recife na frequência 1.25, decimal 4.5, alterna 1.26, decimal 8.5. 1.25.45, 2.685 para Recife. Gol 1.790, até logo. Chamando a 356, desse para nível 050. 050, 6, 5, 6. Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Tá visual com a aeronave já passando a final. Autoriza na retaguarda, retorno ao ataque. Hotel Romeu Golf, após a passagem do Alfa 320, o senhor será autorizado a manter 500 pés na região do cabo. Ok, vai na retaguarda, Hotel Romeu Golf. Tá 3378, como você está brigando? Tá 3378, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3378, pouso autorizado, pista 90, vento 160 graus, 109. Sul 2714, desbloquei por quantas milhas irá manter essa prova? Azul 2710, confirme por quantas milhas irá manter a proa 055? Por mais 5 milhas já. Tente Azul 2710, mais 5 milhas, confirme? Azul 2710, 59 milhas nordeste de Salvador, serviço está encerrado. Chame controle Aracaju na frequência 1920 de Motriz. Ok, Aracaju agora, 203, direto para o trabalho. Centro 0506. Caixa na 356, deixa via para 2000 pés, está autorizado o ILS X-Way da pista 110. O ajuste no 015, rapaz, estabilizado. 0025, autorizado LFX-Way da 1-0, rapaz, estabilizado, 1-3-5-6. Centro Recife, na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Tá 90 no site, não escuta? 0907, ponto de espera, 0907, pronto, bom dia. 0907, mantenha o ponto de espera. Mantenha 0907. Chaveiro 62, 1-3, decolou 1-6, controle Salvador, 1-9, cima 8. 98, 62, 1-3. Chaveiro 62, 1-3. Chaveiro 62, 1-3, contato radar decolagem, subaviação, voo 1, para o nível 360. Então, voo 1-360. Avisando, setor 3 ali, Leda. Chaveiro 62, 1-3. Autorizado direto pro Leda. Direto pro Leda, obrigado. Estabilizado no ILS, X-Ray da 10-6356. Janela 6356, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 118-95-6356. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6356, estabilizado na LS X-Ray da 10. Chanel 356, guarde pista livre. Guarda pista livre, trem baixado e travado, 6356. Então 9017, decolagem autorizada, pista 10, vento 970 graus, 129. Iniciado até 9017. Chanel 6356, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 109. Autorizado pouso 6356. Chanel 0107, decolou aos 19, controle Salvador, 119, decimal 8. 098, uma boa tarde. Boa tarde. Bom dia. 90107, contato radar decolagem supravia Sanvo 1 para nível 340. Esqueceu Sanvo 1340, tá 9017. 5-6, Salão 2-1, libera a direita, Salão 1, 2-1-1. 2-1-1, libera a direita, 6-3-5-6. Muito boa tarde, muito bom dia. Voo 9250, próximo posto Barão 0, pronto. Voo 9250, boa tarde, alinhagem, decolagem, pistola 0, centro 150 graus, 099. Livre, alinhagem, decolagem, da 10, voo 9250. Oceano 6213, estamos no centro Recife, 128 decimal 35, ao CERN 125 decimal 1. Poderia confirmar novamente a frequência? Oceano 6213, Recife, 128 decimal 35, ao CERN 125 decimal 1. 2835, 25, obrigado, bom dia. Voo 9250, decolou 25, controle de salário 198. 098. Federal 9976, autorizado chegada a Bomed 1, desça para o nível de voo 050. Federal 9976, autorizado direto TAP. Zero Puca, cruza 1900. Voo 9250, contato radar, subiu para o nível de voo 330, sai da Puca. 330 na boca. Sol 90 no 7, semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2235, 251 no centro Recife, sala 097. Até mais. Controle Salvador, boa tarde, 3804 transfere para o centro Venta para o 170 centro da Oscar. Sol 3804, autorizado chegada BMED 1, desça para o nível de voo 060. Na zero, não precisa com médio, não tem, 3804. Salvador, boa tarde, azul 4463, ponto de espera da 10 pronto. Azul 4463, autorizada, né? Decolar, pista 10, vento 160 graus, 089. A linha decola de imediato pela 10443. Patapá, Charlie Índia Oscar, mantém as condições visuais, o ajuste chama 015, reparte Vera Cruz. 9250, chame centro Recife, 125 decimal 45, ao CRN 126 decimal 85. 2545-2685. Mas 4463, decolou 31, controle Salvador, 119 decimal 8. Controle Salvador 198, azul 4463, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, perfil da Coral no Bravo, cruzando 1000 pés. Azul 4463, contato radar, subestado nível de voo no 80, saída Coral no Bravo. No perfil da Coral no Bravo, para o 180, azul 4463. Federal 9976, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Quilômetro 15, reporte estabilizado, Federal Santa Romeu, até Romeu Golf. Tá 3804, deixa para 3000 pés, ajusta no 0 no 5. 3000 ou no 0 no 5, 3804. Controle do SAP 3204, seu emprego voluntário recebido, com a chance de voarmos o SAP da Pretuna, correção, liberou uma formação logo à frente. Tem, SAP 3804 autorizado, redução de velocidade 2,0 mais. Tem, SAP 3204. estabilizado no IRS, federal 9976. Federal 9976, completa final